tirar boas classificações na escola, se não conseguiu acabar a escolaridade obrigatória, se não reuniu os requisitos físicos ou mentais para entrar no exército, mas gosta de desafios, se é saudável, está desempregado e quer ser prestável ao seu país... Temos uma maneira de o tornar útil para a sociedade. O laboratório farmacêutico Aegeon Limitada tem um departamento de pesquisa experimental que precisa de colaboradores com vontade e entusiasmo para participar no programa de estudos químicos, biológicos e psiquiátricos. Nele poderá ser um dos privilegiados a viver momentos memoráveis ao serviço do conhecimento científico. Tenha ambição e junte-se a nós. Seja uma cobaia humana profissional. Submeta-se aos nossos testes e terapias e contribua para melhorar o mundo. Ser-lhe há garantida uma formação adequada. Ser-lhe há dado alojamento, uma farda, alimentação, ginásio, transporte para um destino surpreendente, um salário e você não precisa de fazer quase nada. Será o alvo das atenções dos grandes cientistas e de empresários com visão. Ofereça-se para correr riscos e seja um vencedor. Juntos conseguiremos superar obstáculos e atingir metas cada vez mais ousadas. You'll be a killer, diller. You really have zip. Once you're hip to the flapper flip. Poderá ser um protagonista nos grandes combates que estamos a travar na cura de doenças. Thank you very much for the entry iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the entry iron. Thank you very, very, very much. Para isso, só precisa deslocar-se à nossa sede em Lisboa, na Rua da Santa Propagação 11, alistar-se e assinar o contrato de exclusividade. Very, very much. Para mais informações, ligue para 29292929 ou visite a nossa página www.tobeguineapig.org. Tem problemas com a justiça? Os seus advogados não conseguem arrastar os processos indefinidamente? O nosso condomínio prisional é um empreendimento privado para segmento alto, que tem tudo o que sempre sonhou. Uma vida sem problemas e aflições, comodidade e segurança, com jardim ao ar livre, piscina, formação profissional em várias áreas, animação sociocultural, spa, centro de fitness, médicos, psicólogos e muito mais. Se é um burlão sofisticado e exigente, um gestor ou contabilista de um banco recentemente falido, de uma grande empresa multimilionária que teve subitamente um passivo astronómico, ou até mesmo um político ambicioso a quem os negócios não correram bem? Se foi erradamente condenado por gestão danosa, por corrupção, lavagem de dinheiro ou fuga aos impostos, este é o sítio ideal para viver. As suas economias e os nossos serviços serão o encontro perfeito. Basta uma transferência mensal de um paraíso fiscal e terá uma vida descontraída e feliz. Mama, teach me to dance. Se tem uma imagem negativa da aplicação da justiça e quer evitar as cadeias do Estado e os seus aborrecidos problemas de sobrelotação, as más condições de higiene e saúde, os equipamentos danificados e forças policiais pouco amistosas, venha passar um tempo connosco. Desfrute as prisões portuguesas de luxo, o seu novo lar alternativo e ecologicamente sustentável. Ligue já 987-654-321 ou então visite-nos em www.prisõesportuguesasdeluxo.pt e reserve já o seu lugar. Provavelmente já pensou sobre qual é a melhor maneira de encontrar uma mulher? Seja para esposa, seja para um relacionamento colorido, seja para uma aventura de uma noite. Each one seeking happiness. Ou para uma amizade. Já perdeu dias e dias em cinemas, em discotecas, em jardins, em museus, em supermercados, centros comerciais, redes sociais, parques infantis, lares, agências de encontros, a responder a anúncios de jornais e revistas e... nada? Já fez tudo, mas nunca conseguiu encontrar uma mulher adequada para si? Sim? O seu transtorno de relacionamento ocorre também com homens? Bom, você é uma pessoa muito especial. A pensar em indivíduos singulares como você, incapazes de estabelecer um relacionamento com o sexo oposto ou com qualquer outro tipo de humanos em geral, propomos para si uma mulher imóvel. Basta vir à nossa loja Imóvel Ideal, consultar o catálogo ou aconselhar-se com um dos nossos corretores de imóveis que o ajudará durante todo o processo de aquisição ou de aluguer de uma mulher imóvel. Informe-nos sobre o tipo de mulher que gosta e deseja e terá finalmente uma mulher firme e inerte a seu lado. A sua imobilidade é garantida. Ela nunca lhe causará problemas. Nunca o irá censurar ou discutir consigo em público. Nunca lhe irá pedir dinheiro. Nunca irá dizer que é pouco romântico, que não sabe excitar ou queixar-se às amigas do seu descontrolo ejaculatório ou disfunção eréctil. Mais informações, basta aceder à nossa página www.imovelideal.com. Contacte-nos através do telefone 45454545 ou visite a nossa loja no Complexo Hospitalar de Santa Maria, no corredor da Morgue.